Aleluia, Senhor é bom. Teve um domingo pela manhã que estávamos aqui, o pastor estava lá no norte, Santarém, e nós estávamos na ministração, não lembro se era a pastora ou o Marconi que estava ministrando, e o pastor ligou de lá, lembra disso, pastor? Ele ligou de lá naquela hora, falando pelo celular, e a Dani pegou e colocou no microfone aqui para a gente escutar, lembra? E naquele dia, o pastor estava muito emocionado lá naquele lugar, e ele chorava no telefone, a Dani chorava segurando o telefone e o microfone, e a gente chorava escutando o choro do pastor e vendo o choro da Dani, e foi um mover de Deus muito grande. Naquela semana, de lá mesmo, ele já convocou, se eu não estou enganado com as datas, ele já convocou a igreja para uma semana, que nós íamos ter umas ministrações aqui à noite. E ele trouxe alguns CDs, alguns DVDs, e numa dessas ministrações, eu esqueço o nome daquele pastor de Goiânia, Aloísio, não sei se é ele, que ele fala sobre vidas, ele fala que a igreja dele, o objetivo, o alvo da igreja dele é um só, é alcançar vidas. E aquilo entrou no meu coração naquele dia, porque eu percebi ali que o que menos importava era uma estrutura eclesiástica de igreja, de funcionamento de igreja, mas o que mais importava era que vidas fossem alcançadas, e muito mais, e que a igreja começasse a dar fruto. E eu lembro que ele falou que era uma história que, que me chocou, me tocou muito, porque foi exatamente o que eu vivia. Não, eu era do ministério de louvor, eu não tinha que preocupar em pregar, em discipular alguém. Então, eu fazia parte, eu era líder do ministério de louvor, eu era o responsável pela parte da adoração da igreja. Então, eu não tinha que preocupar com isso. E ele disse naquele dia que na igreja dele, lá em Goiânia, não tem disso. Na igreja dele tem que ganhar almas, tem que ganhar vidas. E aquilo entrou no meu coração e eu comecei a pensar, Senhor, e o Senhor me levou num texto de lá onde ele mesmo diz que ele é o ramo, e que aquele que não, o ramo que não der fruto é cortado e lançado fora. Eu comecei a olhar para mim e falei, Jesus, quais são os frutos que tem na minha vida? O que o Senhor pode colher, o que o Senhor tem colhido, quais são as almas que o Senhor tem sido alcançadas pelo Senhor através da minha vida. E aquilo começou a tocar muito forte no meu coração e a bater de uma maneira muito violenta dentro de mim. E eu comecei a buscar isso do Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero dar frutos para o Senhor. Eu preciso gerar frutos para o Senhor. E desde então, o Senhor tem falado muito isso comigo. Eu recebi uma incumbência de ler um livro, e o livro fala exatamente sobre frutificar, sobre dar frutos, sobre as células, o funcionamento das células. E, irmãos, uma das maneiras que o Senhor me levou, e eu comecei a perguntar ao Senhor, como é que é? O que eu tenho que fazer? Como que as coisas vão funcionar? Eu quero dar fruto. Eu quero ser um reconhecido pelo Senhor, eu quero ser achado pelo Senhor como um vaso de honra na tua casa. Eu quero ser, Senhor, para a tua glória, aquele que conduz as pessoas, que leva as pessoas, que seja uma referência para as pessoas, não para mim, não que o homem apareça, mas para que o Senhor seja constantemente adorado, incessantemente adorado, e para que vidas sejam alcançadas. Irmãos, essa foi a tônica daquela palavra no meu coração, alcançar vidas. Porque até então, eu olhava para a minha vida e não via fruto assim que eu pudesse falar, Senhor, esse eu estou chegando diante do Senhor. E eu comecei a procurar isso diante do Senhor, comecei a buscar isso. Falei, Senhor, eu quero e não abro mão disso na minha vida. Eu não quero esse negócio de louvor, não quero. Importante para mim é ganhar vidas. Eu quero adorar o Senhor ganhando vidas. Eu quero viver a minha vida ganhando vidas. Eu quero viver, quero que a minha família tenha como objetivo ganhar vidas. Nós queremos isso para nós. E Deus, nesse ano, Deus tem trabalhado isso no meu coração. E um dos textos que o Senhor me levou muito forte nesse ano Está lá em Atos, no início da igreja, depois do Pentecostes, capítulo 2, versículo 45. Vamos ler a partir do 45. Não, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E o Espírito do Senhor me falou uma coisa muito importante. Ele falou: filho, enquanto você adora, enquanto você vive em comunhão, eu acrescento dia a dia as almas que você tem buscado. E aí o Senhor começou a colocar isso no meu coração: é preciso andar em comunhão, é preciso viver em comunhão. E antes do culto a gente estava conversando lá com o pastor e ele veio falar para a gente do exemplo lá do pessoal de Porto Alegre, lá com o pastor Azaf, e aquilo detonou meu coração mais uma vez: é em comunhão. E eu tenho buscado isso pelo Senhor. Senhor, eu quero andar em comunhão com a igreja. Eu quero sentir, o dia que um irmão deixar de vir à igreja, por qualquer motivo, aquilo tem que doer no meu coração. Senhor, a ausência daquele irmão, eu estou incomodado com aquilo. Eu quero viver com aquele irmão, quero andar com ele, quero estar com ele, quero abraçar, quero beijar. E eu tenho colocado isso diante de mim, diante do Senhor. E o Senhor tem me incomodado nisso. E eu quero viver isso, quero viver essa dimensão de comunhão. E esse é o meu desafio, em nome do Senhor. Quero amar os irmãos, quero viver uma comunhão tal com os irmãos, que a dor do irmão seja a minha dor, que a alegria do irmão seja a minha alegria, e que a bênção do irmão seja a minha bênção, que a luta do irmão seja a minha luta, e que sejamos todos nós membros de um só corpo. E há um texto em Cantares que diz, que eu falo muito isso lá na célula: o cordão de três dobras não se rompe facilmente. Então a gente precisa de estar um do lado do outro, um grudado com o outro, um junto com o outro, um suportando o outro, não no sentido de fulano é insuportável, mas eu vou suportar, mas no sentido de segurá-lo, de mantê-lo, de servir de suporte para ele, de sustentá-lo, e na convicção de que se eu abençoo o meu irmão, e se eu dedico a minha vida, se eu me empenho para que o meu irmão seja abençoado, certamente eu serei abençoado, porque é o corpo que está sendo edificado. E é isso que o Senhor tem me falado: você quer ter almas, você quer ter vidas, viva em comunhão. Então eu quero que você dê uma olhada agora para esse que está do seu lado aí. Se você está sentado do lado da sua esposa, do seu esposo, olha para trás, olha para frente, e com ela você já tem que ter a obrigação de ter comunhão. Então olha para trás, olha para outra pessoa e diga para ele assim: meu irmão, nós temos um compromisso de comunhão. Nós temos um compromisso de comunhão. Eu quero que você se coloque em pé agora. Nós vamos adorar o Senhor na convicção de que temos um compromisso de amar o irmão, de viver com o irmão, de caminhar junto com o irmão, de sustentar o irmão. E você vai ministrar isso no coração do seu irmão agora, dizer para ele: eu tenho esse compromisso com o irmão. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Primeiro passo para que o Senhor acrescente dia a dia as almas, as vidas, os frutos, é que tenhamos comunhão, como igreja, como corpo, é que andemos em comunhão. Amém, Senhor. O Senhor abençoe.